estamos chegando com mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e eu quero um carro japonês. E aí, galera? Aqui é o Akira. E vocês sabiam que em 1902 a Nintendo foi a primeira empresa a produzir e vender baralhos? Fala, pessoal. Aqui é o Samu e até hoje eu tenho o Walkman da Sony. Bom, é isso aí, galera. Nesse episódio, né, a gente vai estar falando aí de grandes companhias japonesas. Não vai dar pra falar todas, né? Porque, obviamente, o Japão tem muitas, mas pelo menos as mais famosas aqui, né? As mais presentes no nosso dia a dia aqui no Ocidente. E, bom, é isso aí. Bora pro programa. Ah, bom, o Japão, né, é uma das economias mais ricas e desenvolvidas do mundo, né? Os caras são especialistas aí em tecnologia. E o Japão, né, deu à luz a grandes companhias. São centenas de companhias, né, de diversos setores, como tecnologia da informação, banco, automobilismo, engenharia, vendas de produtos, né, comunicação e eletrônicos. A Toyota, né, atualmente ela é a maior do Japão, que arrecada mais, tem mais receita. É estimado aí que ela tem uma receita aí por cerca de 235 bilhões de dólares anuais. O Japão, né, ele tem negócios, faz comércios, assim, com vários países do mundo, né? Ele exporta eletrônicos, exporta veículos, né, os carros japoneses então ao redor do mundo. E essas companhias geram uma receita muito grande, desde as filiais que se espalham pelos países do mundo, como as matrizes que estão lá no Japão. Vamos começar aí, né, pela listinha aí das mais poderosas, as mais famosas. Vamos começar pela Toyota, então, né, que a gente citou ali no começo. A Toyota, né, ela é de 1933, só que ela era só uma... Ela não era a Toyota, né? Ela era era a divisão da empresa Toyota Automatic, que é uma empresa que fazia vários outros produtos, né? E a Toyota Automobiles, né, seria a divisão só de veículos, só foi criada em 1937. Até então, a Toyota, primeiro produto foi... A primeira máquina que eles criaram é uma máquina de tecelagem, que não tem nada a ver com carro. É, isso. É a Toyota, né? Essa divisão aí de motores, né? Ela fazia parte justamente dessa grande empresa de costura, né, de tecelagem, e não era o foco da Toyota fazer veículos. O primeiro veículo que ela lançou foi em 1935, e depois da Segunda Guerra Mundial, a Toyota se especializou ali em fazer reciclagem de veículos. Ela trabalhou bastante com carros batidos e caminhões usados. Ela começou a praticar essa reciclagem de veículos e ela adquiriu tipo um expertise nessa área. E aí, em 1947, 2 anos depois da guerra, ela veio com um protótipo de um carro pequeno, um segmento aí, né, esses carros menores que o mercado americano tinha praticamente ignorava, né? Então, tipo, uma coisa cultural dos americanos, né, eles não curtem carro pequeno. Se a gente vê mais assim dos Estados Unidos, a gente vê que eles gostam daquelas caminhonetes, né, aqueles carros maiores, SUVs, assim, então acho que já é uma parada cultural. 1949, né, esse carro menor aí foi lançado no Japão, e ele era capaz de alcançar uma velocidade de 54 milhas por hora. Como a economia do Japão tava meio ruim, né, nessa época, depois da guerra, a Toyota, né, fez o possível aí pra produzir o maior número de carros que ela pôde, né? Não havia tanta verba assim disponível pra produção. É, pra ter noção, ela produziu 3,5 milhões de dólares em carros, né? Essa produção aí custou isso, mas ela conseguiu vender apenas 2,5, ou seja, ela ficou aí no prejuízo de 1 milhão de dólares com essa brincadeira aí. E aí, né, a Toyota passou por essa grande perda e tava considerando fazer a dissolução da companhia. Mas depois de muitas negociações, a solução, né, foi aquela genérica de praticamente quase toda a situação de crise, né? Foi diminuir a mão de obra aí da empresa. Era estimado que a Toyota tinha 8 mil trabalhadores, né? Ela acabou se desfazendo de 2 mil aí. E aí, né, com um novo controle, com uma nova gestão, a companhia começou a investir em tecnologia de ponta, que ajudou ela a melhorar sua eficiência, né, na sua produção. E aí, né, já em 1951, a Toyota introduziu seu primeiro e mundialmente famoso seu Land Cruiser. Ela estava já produzindo aí cerca de 500 carros por mês, com a mudança de postura aí na empresa, né? Focando na qualidade dos veículos e dando importância a manter a produção, os custos de produção bem mais baixos possíveis. E aí, né, aos poucos a Toyota foi ganhando aí o reconhecimento. E aí em 1980, né, já dando um salto aí, a Toyota já era o segundo maior produtor de carro no mundo, só atrás da General Motors. E em 1984, A Toyota, né, fez um joint venture, né, com a General Motors, foi chamado aí de New United Motor Manufacturing, que isso permitiu que a Toyota começasse a sua produção nos Estados Unidos. 30 anos aí ficou, houve essa competição aí, Toyota e General Motors, né, até que eles decidiram fazer uma parceria, né, e com essa parceria a Toyota saiu ganhando, né, porque ela começou também a produzir em solo americano. Em 1991, a Toyota já tinha vendido mais de 1 milhão de carros, caminhões, no solo americano, né. Então ela já tinha virado uma potência, tinha conquistado, né, o público americano. E também já ela tinha o controle de 40% da indústria de carros no Japão. Ou seja, era praticamente um domínio, né? Já fazia sucesso nos Estados Unidos e no Japão, tipo, praticamente metade dos carros eram da Toyota. E em breve, né, questão de tempo, ela começou a se estabelecer em outros mercados, né, como a América Latina e ali também o Sudeste da Ásia. Em 1989, ela lançou seu primeiro carro de luxo aí, o Lexus. E aí o Lexus, né, a marca de luxo aí da Toyota, ela fez um grande sucesso e ela conseguiu superar em vendas marcas como a BMW, a Mercedes-Benz e a Jaguar. E aí em 1990, a Toyota bateu seu recorde de vendas com um lucro aí, né, de 4 bilhões de dólares. Seguindo aí, né, mais recente, para dar um avanço aí na história. Em 2013, a Toyota passou a General Motors no número de vendas, depois de ter ficado todos esses anos aí no segundo lugar. E hoje, né, a gente pode dizer que a Toyota é uma das mais respeitadas empresas de veículos no mundo, né. Então a Toyota aí que tem hoje, ela tem mais de 316 mil funcionários ao redor do mundo, né, e ela fica em Toyota, né, Toyota Aichi, no Japão, a sede dela. E deixa eu ver, que modelo de carros da Toyota a gente pode destacar? Temos o famoso Toyota Aeco 86, o famoso Hachiroku. Cara, é antigo o carro, mas é muito bonito. Tanto que ele fez sucesso graças ao anime chamado Initial D. Cara, assistam, vale a pena. Quem gosta de carro, né? Claro. Sim, sim. Tem o Corolla, né? Também aqui no Brasil, Corolla e Hilux são bem famosos aqui entre os adoradores do Toyota. Eu mesmo gostaria de ter um Hilux. A qualidade é impressionante, cara. Tipo, uma das primeiras coisas, né, que a gente ouve falar, né, dos veículos japoneses é a qualidade. E, bom, eles não teriam dominado o mercado, né, se não tivesse um produto bom, né, cara. Então só aí a gente já dá pra ver que a companhia merece respeito, sim. Bom, aí depois da Toyota, tem a Honda, né, que ela foi fundada pelo Soichiro Honda em outubro de 1946. O curioso, né, que o fundador da Honda, em determinado momento, ele chegou a ser um mero fornecedor ali da Toyota, né, ele fornecia peças ali pra Toyota, tinha um contrato ali, até que depois de algum tempo, né, ele decidiu, não, eu vou fazer ter a minha própria montadora, né, fazer meus próprios carros. E aí, em 1949, ele ali e a pequena equipe dele conseguiram, né, lançar o modelo D, né, que é o nome, Model D, que foi a primeira motocicleta, né, que hoje talvez ela seja mais famosa aí pelos carros, né, ou não, mas o foco dela no começo foram as motos, né. Essa, em 1949, esse modelo D foi a primeira, lançado com peças só feitas pela Honda mesmo, e, né, o que eles conseguiram fazer essa moto por um preço muito baixo. E é claro, né, a demanda, né, por um veículo, assim, alternativo ao carro, né, mais barato, a demanda cresceu, e em 1964 a Honda já era a maior produtora de motos no mundo, né? Então foi uma ascensão bem, bem rápida, um pouco mais de uma década aí, a empresa já dominou o mundo já no setor. E aí, né, eles começaram a expandir suas possibilidades, né? Em 1963, eles lançaram o seu primeiro veículo aí de quatro rodas, né, que era uma pequena picape, a T360. E aí, né, eles também começaram a produzir outros veículos, né, e eles lançaram o primeiro carro esportivo deles, foi o S500. Em 1986, eles se aventuraram aí nos carros de luxo e lançaram o bem famoso, né, bem sucedido, o Acura. Em 1991, eles lançaram o Honda NSX Supercar, que foi o primeiro com o motor V6. E aí, né, bom, o sucesso da Honda continuou, continuaram com inovações, né, também produziram aí scooters, motores, geradores, bom, além dos carros, né, a Honda também vendia as peças, todas de altíssima qualidade e tecnologia. A Honda, né, ela tá ali entre as 10 maiores fabricantes de veículos no mundo. Em 2012, a Honda teve mais de 99 bilhões de dólares em receitas. Ela já tem mais de 180 mil funcionários. E desde 1964, né, ela ainda é a maior produtora de motos do mundo, né? Então ela tomou o topo do mercado em 1964 e detém ele até hoje. Ninguém consegue tomar da Honda, né? E hoje você também, dificilmente sai de casa aí, né, e você não vê um veículo da Honda. Se a sede dela tá em Tóquio, receita, né, mais de 107 bilhões de dólares. Da Honda, eu gosto muito do Honda Civic, eu acho um carro muito... Concordo, cara, é muito lindo esse carro. Show, ele tem inovado, né, nas últimas versões dele, sim, né? Mudado um pouco o visual ali, mas... É esportivo, né? Sim, sim. Muito lindo, cara. CR-V também é legal, hein? Boa. Eu curto CR-V também. É isso aí, ó. Os carros japoneses são espetaculares. Tem um mercado aí que o Japão manda bem, são nos veículos. E aí, seguindo essa linha, né? Vamos para mais uma montadora. A Nissan, ela foi criada em 1928, né? Com outro nome. Ela se chamava Nihon Sangyo. E ela foi renomeada para Nissan em 1930, quando ela foi introduzida no mercado de ações de Tóquio. E no começo, ela não era 100% focada na produção de veículos. Então, era parecido com a Honda, né? Ela fazia só peças no começo. E aí ela, inclusive, fazia parte ali da Hitachi, né? De outras empresas ali como mero produtor. E aí foi só no ano de 1934 que a Dat, né, que era uma companhia lá que fazia pequenos carros e caminhões, se uniu aí com a Nissan, né? Fundiu. E aí ela, com essa colaboração aí, né? Deu vida aí para os modelos Datsuns. São pequenos carros que foram um grande hit durante os tempos de guerra. E, bom, nessa época aí de guerra, né, uma das chaves, né, para as empresas asiáticas eram fazer colaborações com empresas do Ocidente, né, e a Nissan foi uma dessas, né, que fez uma dessas parcerias, que deu muito certo. E depois dos Datsuns, a Nissan começou a exportar eles para América do Sul e Austrália, no ano de 1935. E desde 1937, todo o maquinário da Nissan é suprido pela Graham, né, uma empresa americana, ou seja, a Nissan, ela já desde o começo aí, já fazendo parcerias, né, com empresas de outros países em forma de facilitar a vida dela, né, e também a do parceiro também, né, que na parceria os dois saem ganhando, e a Nissan soube fazer isso muito bem. Uma década depois, a Nissan estava sob controle das forças de ocupação, né, então depois da guerra, a Nissan aí sofreu ali a influência do controle ali dos aliados, né, que ganharam a guerra, principalmente dos Estados Unidos, e ela teve a sua produção aí reduzida. Em 1960, a Nissan retomou todo o controle, né? E voltou a brilhar nos novos modelos aí de carro, como o Bluebird, o Cedric e o Sunny, né? Pode ver que são nomes até americanos, né? Não são nomes japoneses. Foram lançados e todos eles foram sucesso instantâneo no Japão e em outros países. E por um longo período, a Nissan fez bastante sucesso nos carros aí ao redor do mundo, né? Não apenas no Japão. Final de 1990, na década de 90, a Nissan já não estava tão bem assim e decidiu mudar o rumo das coisas, se fundindo aí, né, com a Renault, companhia francesa. E a Infiniti, né, que é uma linha aí de carros luxuosos, foi lançada aí com essa parceria conjunta aí das duas empresas. E aí, né, no final de 2016, aí, em outubro, né, essa notícia aí que deu uma sacudida aí no mercado automobilístico, que a Nissan assinou aí um acordo para levar aí 34% das ações da Mitsubishi Motors. E aí a Nissan vai investir, né, 237 bilhões de yen e aí para se tornar a maior, né, detentora de ações da Mitsubishi. Isso daqui, né, resume bem, né, o tamanho que a Nissan tomou, né, cara? Ela chegar aí e comprar um terço, mais de um terço, né, da Mitsubishi, que é outra gigante, né, mostra que os caras estão com muita bala na agulha mesmo. E o que eu achei legal, né, dessa história aqui é que a Nissan sempre foi uma empresa aí que fez parcerias, né, com o Ocidente, né? Não tem aquela mentalidade fechada, assim, né, de sou do Japão, só vou vender aqui pro Japão, só vou fazer parceria aqui com o Japão. Não, ela sempre teve essa mentalidade mais internacional, né, digamos assim. Atualmente ela tem uma receita aí de mais de 105 bilhões de dólares. A sede dela tá em Yokohama e ela tem mais de 127 mil funcionários, né? Outra coisa, né, que elucida bem essa questão da Nissan ser uma empresa mais internacional é a questão do CEO da empresa, que ele não é japonês, né? Ele é o Carlos Ghosn, né, que ele é francês, e é bem raro a gente ver uma empresa japonesa, né, com um CEO não japonês, né? Óbvio que isso aí tem a influência aí da fusão com a Renault, mas mostra bem essa mentalidade internacional da Nissan, né? Mas hoje em dia, né, tanto a Honda quanto a Toyota, todas já são bem internacionais, né? Não dá pra ficar concentrado no mercado só, mas eu achei interessante que a Nissan, né, desde o começo, ela sempre foi assim. Que veículos aí a gente tem da Nissan pra destacar? A série Skyline, né? É. Vou destacar a GT2000, uma das mais lindas da Nissan, cara. Tem também a Tida, né? Aqui pra cá, assim, é bem, bem mais famoso também. Tida, Marte. Uhum. Seguindo a lista, a gente tem a Sony, que foi fundada por Akio Morita e Masaru Ibuka em 1946. No começo se chamava TTK, Companhia de Engenharia e Telecomunicações de Tóquio. Começaram aí com cerca de $500, né? O primeiro produto aí foi uma panela de arroz, que foi um grande fracasso, mas eles não pararam por aí, continuaram aí as pesquisas, gastando bastante dinheiro, né, com as pesquisas, e então lançaram o primeiro gravador de fita. Foi um grande sucesso aí, até que o pessoal começou a perceber, né, a grande utilidade desse produto. Então as vendas começaram a aumentar cada vez mais, até que então a companhia teve que mudar aí de localização, né, para uma fábrica maior, para aumentar ainda mais a produtividade. Em 1952, depois desse grande sucesso aí, a Sony resolveu mudar o nome, né? Que é, como até então era chamada de TTK, eles mudaram o nome para Sony. E o motivo é porque o nome em japonês era dificilmente pronunciado pelos ocidentais. Então, assim, é uma jogada de marketing incluído aí também, né? Para espalhar ainda mais o nome Sony. Outro motivo também é que vem do Sonos, né? Que é a palavra em latim de som. Em 1979, a Sony então criou o famoso Walkman, né? Para quem ainda é da época aí. Na época do lançamento, o próprio Akio Morita, ele andava com uma camisa assim, sob medida, né? O bolso, porque ele colocava esse Walkman e saía andando. E esse era a divulgação da Sony. Então as pessoas viam que você podia ouvir a sua música favorita enquanto você andava tranquilamente na rua, né? Então isso foi uma novidade, assim, uma incrível novidade aí no mercado. Então eles não pararam aí de crescer. Em 1982, depois de várias pesquisas aí, muitos custos de desenvolvimento, eles criaram o tocador de CD, né? Do Compact Disc aí. E em 1985 também criaram a gravadora de vídeo, que também virou um recorde de vendas aí em vários mercados, incluindo o norte-americano, europeu e o próprio japonês também. Em 1994, a Sony lançou o grande sucesso aí, o PlayStation, para quem lembra aí, para quem é da época, que até hoje faz sucesso, né? Todo mundo conhece, só falar o nome PlayStation já praticamente atribui aí para a marca Sony, certo? Aí, de uns tempos para cá, depois da morte aí do Akio Morita, a Sony não estava indo muito bem, né? Porque até então não era mais só videogame, essas coisas, né? A Sony tinha os computadores, né? Sony Vaio, temos as TVs da Sony, os aparelhos de som também, né, que são famosos também aí da Sony, né? Então, assim, é uma marca muito conhecida aí mundialmente. Algumas estatísticas da Sony: temos aí uma receita aí de $86 bilhões. A sede da Sony fica em Tóquio, Japão. O CEO é o Kazuo Hirai e tem cerca aí aproximadamente 167.900 funcionários. Coisa pra caramba, né? Bom, a Sony é uma gigante, né? Hoje, cara, dá pra ver pela história da empresa, né? Que é uma empresa que tem o DNA da inovação, né? Primeiro aí com gravador de fitas, primeiro aí com o Walkman, né, cara? Pensa pra época, né? A evolução tecnológica foi o Walkman, né? Você poder levar pra qualquer lugar ali a música, né? Que você curte. E realmente, né? Foi um hit na época, uma febre. E tudo que até hoje, né? Tipo, a gente escuta a palavra Walkman, assim, só que o próprio Walkman em si nem existe mais, né? Mas ele mexe, a gente escuta falar, que foi uma parada revolucionária. O próprio gravador de vídeo ali, né? Claro, o videogame, né, cara? O PlayStation aí revolucionou a forma com que se joga videogame. É a própria mídia, né? O CD, né? A Sony que introduziu também o CD no mercado. Então, cara, porra, Sony não tem o que falar, meu. Tipo, tem uma empresa que manja de tecnologia, que manja de inovações, é a Sony, né? E o japonês, né, querendo ou não, eles são muito fiéis à Sony, né? Que o, por exemplo, PlayStation 4, né, ele é esmagadoramente famoso no Japão, né? Pô, difícil ver um japonês que vai ter o Xbox, né? Às vezes não é nem pelo console, mas pela fidelidade ali à Sony do que qualquer outra coisa. E a Sony conquistou isso, né, ao longo dos anos com seu portfólio aí de produtos, né? Também tem os notes, tem os celulares. Então é uma empresa que merece todo esse sucesso, sim. Podemos citar também a linha Xbox Xperia. Eu gostava bastante da parte do som dessa marca do celular. Eu gostava de deixar, tô fazendo alguma coisa aqui no quarto, né? E deixa o som tocando, sabe? Não fica aquele som meio distorcido mesmo no alto-falante. Uhum. E ficava aquele som bonito lá de escutar, tinha um pouquinho de bass também. E era gostoso, né? Você deixar, eu vou limpar o quarto. Raramente eu faço isso, né? Mas brincadeira. Aí deixa o som tocando. Cara, era a melhor coisa que podia fazer, cara. Sem falar do som que não sai do fone também, né? É a melhor coisa. Sim. É, os fones da Sony são muito bons. É, o que eu tô usando agora também foi o da Sony. Por engano, lavaram meu fone já uma vez também. Já derrubei na água várias vezes. Por engano, lavaram você que esqueceu de tirar. deixa off essa parte. Mas, por incrível que pareça, eu tô mais de um ano com ele. Então, tipo, já é um recorde pra mim já. Boa, cara. Um fone durar um ano aí. Nas mãos do Akira ainda. É, exato. Exato. Então é isso aí. Sony, se quiser patrocinar a gente, tamo aí. Bom, seguindo a lista aí, temos a Panasonic, que tá mais ou menos ali no ramo da Sony, né? De eletrônicos. Fundada em 1918. Ela compete aí, né? Com a Hitachi, com a Toshiba, com a Sony, com a Canon. E os seus produtos, né? Tanto eletrônicos quanto não eletrônicos, estão disponíveis por todo o globo. A sua lista de produtos aí vai de câmeras, telefones, fone de ouvido, pilhas, televisões, ventiladores e uma cacetada de outros produtos aí. A Panasonic atualmente ela está em número 4 no ranking aí de fabricantes de televisão no mundo. A Panasonic, né, fundada em 1918. E como a maioria ali dessas grandes empresas do Japão ali, né, na época da Segunda Guerra, elas ficaram famosas aí por produzir, né, peças e motores eletrônicos, esse tipo de equipamento. E só que aí, né, a Panasonic não virou uma montadora de veículos, né? Ela usou esse expertise aí, né, nessa produção de peças e motores, equipamentos, para produzir ferros de passar roupa, né, aspirador de pó e outros produtos mais voltados para, como a gente fala, eletrodomésticos. E em 1961, o fundador da Panasonic, que ele foi para os Estados Unidos na intenção de negociar, né, fazer negócios aí com os americanos. Ele aí conseguiu um contrato, né, para produzir televisores para o mercado americano. E aí a Panasonic se lançou ao mercado americano. A Panasonic foi a primeira empresa japonesa a lançar o computador, que era compatível, né, com IBM PC. Em 2006, a Panasonic decidiu que ela ia focar somente na produção de TVs digitais e que ela ia parar, né, com a produção de televisões analógicas. Ao longo do caminho, né, conforme a Panasonic foi crescendo, ela foi adquirindo outras empresas, né, outras empresas menores e comprando ações de outras, né, nessas incluem a Fipro System e outras empresas pequenas, que talvez a gente nem tenha chegado a conhecer, a Panasonic comprou antes. E bom, atualmente é isso aí, a Panasonic tem vários produtos aí, né, talvez todo mundo tenha pelo menos um em casa, hein. E hoje, atualmente, aí ela tem uma receita de mais de 105 bilhões de dólares e mais de 290 mil funcionários. Talvez, eu acho que ela seja menos famosa, né, menos famosa, né, mas menos popular que a Sony. Porque a Sony ainda é difícil tomar esse posto aí de líder de mercado que a Sony tem. Mas a Panasonic, sem dúvida, ocupa um posto respeitável aí no mercado também. Seguindo a lista, a gente tem a Canon, que foi fundada aí em 1930, sem absolutamente nenhum tostão, cara. Nem pra comprar as lentes. E agora, né, ela é uma das gigantes do mercado, né? Ou seja, é uma história de superação. Por quê? Porque elas, como ele não tinha grana necessária pra comprar o equipamento, né, eles faziam a câmera com as lentes da Nikon. Olha aí, né? Agora, hoje em dia, né, a Nikon e elas são as grandes competidoras do mercado, né? Então, olha aí, a Nikon, sem saber aí, acabou criando um monstro, né, que hoje compete com ela pelo domínio do mercado. A qualidade, eles ganharam destaque aí pela qualidade da câmera, né? E aí, como a maioria das empresas japonesas, né, acho que é uma característica dessas empresas japonesas que eles não... eles têm um produto, eles fazem esse produto muito bem, mas eles não focam só em fazer esse produto, né? Eles começam a expandir aí a gama de produtos que a empresa oferece. Em 1940, a Canon lançou a sua primeira câmera com raio-x. Com o passar dos anos, né, ela foi lançando câmeras com cada vez mais tecnológicas, né, com outros conceitos, com... não sei, eu não manjo de fotografia, né, mas quem manja aí sabe aí a evolução das câmeras da Canon. E aí, né, falando de outro produto da Canon, né, as impressoras, né, que ela foi a primeira a lançar uma impressora aí a jato de tinta. né, que não aquelas de cartucho, né? E aí no final dos anos 90, também se lançou aí no mercado de só câmeras fotográficas, né, mas também de câmeras gravadoras, né? E aí, bom, a empresa virou sinônimo, né, de qualidade, como também, né, de se você quer uma câmera profissional, né, em fotos profissionais, a Canon virou referência no setor. Em 2014, a Canon comprou a Molecular Imprints, Inc., do Texas, que é uma pequena empresa, né, não sei se é uma startup, né, mas ela desenvolve um sistema de nanoimpressão. Eu não sei o que é nanoimpressão, alguém, por favor, vai ter que googlar aí pra ver o que é e depois fala pra gente, né, mas a Canon pagou $98 milhões nessa empresa, então acho que nanoprint é a parada do futuro. E, né, a Canon, né, conseguiu, com o passar dos anos, se manter aí como nos players, né, do mercado de fotografia. Que, querendo ou não, é um mercado que não tem tantas empresas assim, né? Acho que o grande golpe ali foi na época das câmeras digitais, né? Acho que poucas empresas viram tiveram a visão, né, de ver que o futuro da fotografia seriam as câmeras digitais, né? O caso muito famoso é, muita gente gosta de contar, né, é da Fuji, né? De filme ali, que ela tinha o monopólio ali dos filmes, das câmeras, né, e tipo, ela nunca pensou que aquilo ali poderia acabar, né, e aí, bom, acabou, né, as câmeras viraram digitais, as fotos viraram digitais, e hoje a Fujifilm não é nem metade do que ela já foi, em termos de participação de mercado, e bom, acho que sobre a Canon é isso aí. Bom, agora que a gente falou da Canon, né, vamos falar da Nikon, que é aí a principal concorrente, né, as dois grandes players do mercado de fotografia. Bom, ela foi fundada em dia 25 de julho de 1917, com o nome aí de Japan Optical Industries, em 1998, só que ela foi renomeada para Nikon Corporation. A Nikon, né, ela teve essa vantagem aí, né, de crescer, porque durante a Segunda Guerra Mundial, ela que supriu, né, as tropas japonesas com miras, lentes, binóculos, e durante esse período a empresa aumentou aí sua produção aí para 19 fábricas com um total de 23 mil empregados. Porém, depois da guerra, eles acabaram tendo que voltar para uma única fábrica que produziu produtos para os civis, né? Ou seja, durante a guerra aí, né, ela teve esse boost de produção, mas para produzir as tropas japonesas com equipamentos, né? Acabou a guerra, ó, agora já era, mano, agora é produtos para os civis aí, então voltou para ter uma fábrica única mesmo. Mas aí, né, depois da guerra, a empresa teve muito sucesso, porque a sua tecnologia, né, foi testada ali durante a guerra, né, as lentes singulares ali fizeram muito sucesso. E aí depois ela, Nikon, né, recebeu ali um aporte financeiro do grupo da Mitsubishi, o que impulsionou bem a empresa ali no começo. E aí nos anos 80, né, quando o mercado de câmeras aí sofreu uma saturação, a Nikon sofreu um pouco porque, ao contrário das suas concorrentes ali, né, elas sim diversificaram seus produtos, né, a Nikon não. Então a Nikon sofreu um pouco durante os anos 80 porque houve uma saturação aí no mercado de câmeras. Mas aí, né, a Nikon também sofreu ao longo dos anos aí que muitas das suas instalações, né, sofreram com terremotos e que resultou aí com muitas perdas para a empresa, né, até se recuperar de novo, né, realmente é difícil. E aí, né, para sobreviver no mercado, elas se dedicaram aí todos os seus recursos aí para desenvolver uma gama completa de câmeras profissionais de alta qualidade, até mesmo, e também câmeras para amadores, né, então esse foi o foco deles, né, em vez de fazer só câmeras top de linha e só para profissionais, então vamos fazer umas paradas mais para amadores também, né, para diversificar. E também, né, diversificou também não só para câmeras, como lentes, óculos de sol e armações de óculos. Bom, e aí, né, como basicamente a história de quase todas as empresas que a gente falou aqui, né, eles continuaram evoluindo, continuaram melhorando seus produtos, né, ampliando seus mercados, investindo muito aí nos mercados europeus, norte-americanos, né, também aqui na América do Sul, até os dias atuais. Né, as duas últimas empresas aí são empresas que não dá pra falar tanto, né, porque o ambiente de fotografia ainda não é minha área, nem acho que nenhuma de nós aqui, né, então isso aí a gente conhece, né, acho que a maioria conhece, mas não é uma parada que o cidadão comum tem, né, só quem tem fotografia como um hobby hobby mesmo, quem vai comprar uma câmera da Canon ou da Nikon, né? Hoje, pessoa com celular, né? Você tem a sua necessidade ali cumprida, né? Você pode ficar satisfeito. E é uma questão, né? Para os grandes players aí do mercado de câmeras, né? É a questão dos celulares, né? Que ele sempre tem que estar de olho aí, né? Que, querendo ou não, é um mercado de nicho, né? O cara aí que compra essas câmeras, como eu falei, é um cara que ama muito fotografia ou é profissional, né? O cidadão comum, ele vai ficar satisfeito aí com a câmera do celular dele mesmo e não vai querer fazer grandes investimentos. Né? Também não é barato, né? Você vai ver uma câmera da Nikon e uma câmera da Canon, não é para qualquer um mesmo, não. Bom, pelo menos aqui no Brasil. Agora temos aí a Toshiba. Ela começou, na verdade, com uma fusão de duas empresas, né? A Tokyo Shibaura Electric Corporation e a Tokyo Electric Company. Então, isso em meados de 1939. Aí depois eles abreviaram esse nome, né? Para Toshiba. E durante a guerra, a Toshiba focou muito em suprir rádios e geradores. Mas depois que terminou a guerra, enfrentou muitas dificuldades. A produção foi se recuperando aí vagarosamente e as vendas começaram a aumentar. Assim que a Toshiba começou a desenvolver novas tecnologias, expandindo as suas fábricas, desenvolvendo novos produtos. E assim como as vendas internacionais também, gradativamente começaram a subir. E em volta de 1973, a Toshiba decidiu que precisava ir além. Então investiu pesado aí em recursos para desenvolvimento de novas tecnologias. Alguns anos depois, a companhia lançou o primeiro chip de memória de 1 MB. E também começaram a produzir computadores e laptops. Em 1995, a parceria da Toshiba com a Time Warner ajudou bastante no reconhecimento da empresa, e assim eles desenvolveram o famoso formato DVD. Então esse formato virou um padrão assim, né, no mercado. E hoje a gente conhece muitos eletrodomésticos aí da Toshiba, né, principalmente fora daqui do Brasil, né, porque aqui a gente conhece mais por Sempre Toshiba, né, que na verdade é uma das divisões aí da Toshiba com a fusão de uma empresa paulista. Então aí virou a Sempre Toshiba. Então assim, não é a Toshiba assim, né, mas é o que a gente conhece aqui no Brasil, que também um dos líderes aí de eletrodoméstico, né? A gente vê muito aí em geladeira, micro-ondas e em computadores também, né? Que a gente pode ver muito TV por aqui também. TV. E lá no Japão, a Toshiba também faz esses produtos, né? Principalmente eletrodomésticos. E algumas estatísticas aí da Toshiba: a receita de cerca de 77 bilhões de dólares, a sede fica em Tóquio, no Japão, o CEO é Okamura Tadashi, tendo aí aproximadamente 199 mil funcionários. Também bastante coisa, né? Sim, sim. Todas elas, né, tiveram um começo ali bem humilde, né? Uhum. Até hoje virarem multinacionais gigantescas aí com 100 mil, 150 mil, até 200 mil funcionários e faturamentos bilionários, né, cara? Então é muito legal a gente ver como mostra também, junto com isso, né, o reflexo do crescimento econômico do Japão, né? O Japão saiu aí de devastação da Segunda Guerra Mundial para se tornar uma das economias mais sólidas do globo. Legal. Eu não sei se foi uma coincidência, mas já tive a oportunidade aí de mexer no notebook tanto da Sempre Toshiba quanto da Toshiba. E logo de cara, assim, deu pra ver que, assim, o material usado no notebook da Toshiba era diferente, né? Então, assim, talvez seja coincidência, talvez seja um modelo, né, mais novo, não sei, mas foi, assim, perceptível a diferença. É uma coisa interessante, né, que a gente consegue ver, assim, ao longo dos tempos aí, como que a empresa evolui, né? Para finalizar, a nossa querida Nintendo. E para falar delas, vamos ter que voltar até o ano de 1889, quando foi criada pelo Fusajiro Yamauchi, dia 23 de setembro, em Kyoto. E nessa época, a Nintendo fabricava cartões artesanais de um tipo de baralho tradicionalmente japonês chamado Hanafuda. Foi ele próprio, caso Fusajiro Yamauchi, que construiu a primeira sede da companhia, em 1917. Em 1929, Fusajiro se aposentou, deixando a direção do negócio para o seu genro, que em 1933 estabeleceu um joint venture, rebatizando a empresa para Yamauchi Nintendo. Em 1949, Kaneda morreu em consequência de um derrame, deixando a presidência da empresa para seu neto, Hiroshi Yamauchi, bisneto de Fusajiro. Já em 1950, ele fez uma parceria com a Disney para produzir cartas estampadas com seus personagens. Mas na década de 60, Hiroshi Yamauchi tentou obter sucesso em outras áreas. Fundou uma rede de TV, uma companhia alimentícia, que tentou vender arroz instantâneo no estilo do macarrão instantâneo, e até mesmo motéis. Mas Hiroshi não conseguiu obter sucesso desejado. Com isso, as empresas faliram, e ainda por cima, após as Olimpíadas de Tóquio, a venda de baralho diminuiu, quase levando a Nintendo à falência. Na década de 70, a empresa começa a perder mercado para fabricantes de jogos eletrônicos como a Bandai e Atari. E ela, a Nintendo no caso, entra definitivamente neste ramo com a fabricação de pequenos aparelhos eletrônicos equipados com uma tela de cristal líquido, chamados Game Watch. E em 1977, entrou um designer chamado Shigeru Miyamoto. Quem manja já sabe quem que é, né? Na época, ele não entendia nada de tecnologia, mas criou um game sobre um marceneiro chamado Jumpman, que salvava sua namorada de um gorila, Donkey Kong. E esse game foi lançado em 81 e foi um sucesso e revelou dois personagens, o Donkey Kong e o Mario, que se tornaria mascote da empresa. Em 1983, foi lançado o grande Famicom, ou NES. Teve uma venda de 60 milhões de consoles, e com as grandes vendas, a Nintendo conseguiu obter bastante lucro através das vendas desse console e dos jogos Super Mario Bros, Metroid, The Legend of Zelda e Kid Icarus. Em 89, um outro console importante da Nintendo lançado, o famoso Game Boy, que através dele deu início à famosa franquia Pokémon, com a chegada da Game Freak. E nesse ano também, a Nintendo viu a primeira grande concorrente dela, a Sega, com seu Mega Drive. Em 2005, tivemos um anúncio de um console com codinome Revolution, que no caso seria o Wii, né, posteriormente. Em 2010, tivemos o anúncio do Nintendo 3DS, e em 2011, tivemos o sucessor do Wii, no caso o Wii U, que revolucionou por ter duas telas, no caso. Um para jogar e, por exemplo, outro para, sei lá, mexer na mochila, nos itens do próprio jogo. Aquilo foi, para alguns, uma coisa bem interessante, né, mudou bastante o gameplay do... E para finalizar, Nintendo NX, que depois foi mudaram para o Nintendo Switch. Trata-se de um controle híbrido entre portátil e de mesa, tendo também a funcionalidade de um tablet com processador desenvolvido pela Nvidia. Foi lançado em 3 de março de 2017. Algumas informações da Nintendo aqui também. O atual presidente se chama Tatsumi Kimishima. A Nintendo conta com 5.120 empregados, tendo faturamento 504 bilhões, só isso em 2016. Bilhões, né? É, então, a Nintendo, né, ela é essa gigante aí que a gente conhece hoje em dia, né? Mas pela história, né, a gente vê que ela bateu muito cabeça até ela achar o caminho, né? E até 1962, 63, ela não era de videogames, né? Ela era só dos cards aí, né? Do jogo de cartas. E aí em 62 ela foi listada aí no mercado de ações de Osaka. E aí de 1962 a 1970, a Nintendo passou muitas dificuldades financeiras. Querendo ou não, esse mercado aí da Nintendo, né, jogo de baralho, não era uma parada muito lucrativa, né? E aí, como ela entrou no mercado de ações, né, ela pôde arrecadar um capital a mais, né, um capital de terceiros aí. E com esse capital a mais, eles tentaram diversas formas, né, de lançar outros produtos, né? Tentaram até, por exemplo, lançar uma companhia de táxi, uma rede de hotéis, aspiradores de pó, e todos falharam miseravelmente, né? Tanto que ninguém já nem ouviu falar dessas paradas da Nintendo, né? Exato. E o único aí que fez algum dinheiro, assim, pra meio que equilibrar ali as contas foi os brinquedos. Fazer brinquedos rendeu algum dinheiro ali pra Nintendo, né? E aí, né, tanto, né, você vê que a Nintendo passou por tanto perrengue que no ano de 1964, quando o Japão tava, a economia japonesa tava, tipo, bombando ali, depois que ele já tinha recuperado da guerra, tava sediando os Jogos Olímpicos. Então o país estava em festa, estava todo mundo, tipo, nadando na grana, estava todo mundo bem. As ações da Nintendo nesse ano, elas caíram de 900 ienes para apenas 60. Então a Nintendo estava, tipo, estava mal, estava bem mal. Depois, né, disso ela falou, caraca, pelo visto a gente só manja de fazer brinquedo mesmo. Então aí eles focaram no mercado de brinquedos. Em 1970, eles lançaram aí um brinquedo chamado Ultra Hand. Que vai ter aí no post aí pra galera ver o que é, né? Que não é muito fácil explicar, não, mas é tipo aquele um braço extensor, assim, né? Que você puxa assim, aí estende o braço e aí você pega outras coisas. É bem bobo assim, né? Mas ele fez bastante sucesso. E aí a Nintendo conseguiu estabelecer a sua reputação aí no mercado através desse brinquedo. E aí depois ela lançou outros brinquedos que fizeram sucesso, até que aí ela decidiu lançar o videogame, e aí o resto é história, né? E até os dias atuais aí. Atualmente, né, a Nintendo já vendeu mais de 100 milhões de unidades de console, né, e mais de 350 milhões de cópias de jogos. Então, né, para quem escapou aí da falência, a Nintendo fez grande sucesso hoje, né, tá entre as três grandes players aí do mercado de videogames, né. A gente tem um episódio aí sobre a Nintendo, né, para quem não sabe, acho que é o nosso terceiro episódio, a gente falou um pouco sobre a Nintendo. A gente focou mais nos jogos, né, e nos consoles, né, que a gente tentou mais rápido não falar do lado mais corporativo, do histórico da empresa, né. Então essa parte aqui meio que complementa aquele episódio lá e vice-versa, né, mas recomendo, sim, escutar aquele lá. E com isso aí, né, a gente encerra essa lista aí, né. Óbvio que faltou bastante empresa, óbvio que não ficou completo, né, essa explanação sobre todas as empresas também, mas é legal para ter uma noção, né, de como essas empresas surgiram, como essas empresas funcionam, né. A gente vê que muito, muito ali naquele contexto de Segunda Guerra, muitas empresas ali produziam motores, peças, e esse mercado, né, mostra muito também do Japão, né, que é um país especialista em tecnologia de ponta, né. Muitas empresas se beneficiaram disso, né, da questão da guerra, que elas até produziram produtos para o exército e tiveram sua produção ali impulsionada. Também ali depois do pós-guerra ali com a vitória dos Estados Unidos, muitas fizeram negócio com os Estados Unidos e puderam ampliar seus horizontes aí, ampliar seus mercados. E hoje a gente tem grandes empresas japonesas em praticamente todos os setores do mercado. Todo mundo consome e produz de empresas japonesas. Isso aí, não deu para falar muito ali da parte cultural ali, sim, de algumas empresas, né? mas só para dar uma pequena prévia aí, é que a maioria das empresas, né, se você pegar o CEO das empresas, 99%, né, deles são japoneses, ou até mesmo são da família da que fundou a empresa, né. Se eu não me engano, a Toyota é assim, o atual CEO da Toyota é um Toyota, né. Então é como o país, né, o país, o Japão, né, tipo, tem uma taxa baixíssima de estrangeiros, né, e isso se reflete culturalmente nas empresas, né. Lembro que na faculdade eu escutava muito isso, né, que, tipo, trabalhador estrangeiro, querendo ou não, por mais bom que ele seja, se ele tá numa grande empresa dessa, japonesa, ele sabe que ele tem um limite até onde ele pode chegar. Se ele tá pleiteando um cargo de CEO, um cargo de alta gerência, dificilmente, mas dificilmente mesmo, pra não dizer impossível, que ele vai chegar lá, porque ele vai ser ocupado por um japonês, cara, e quando não, alguém da família que fundou a empresa. Então é bem interessante essa parte, eu gosto bastante. E também a gente pôde ver, né, a história de origem de empreendedores, né? Por exemplo, né, o cara lá que fundou a Honda, ele era fornecedor de peças para a Toyota, né? Inclusive, em algum determinado momento, a Toyota ali rejeitou, cancelou o contrato com ele, porque ele não estava conseguindo cumprir com as exigências da empresa de qualidade. Aí ele falou, não, beleza, estudou, visitou outras fábricas, melhorou a qualidade das peças dele. E aí deu a volta por cima, fundou a Honda, e hoje o legado dele aí vai ficar pra eternidade, praticamente, né? Isso foi tudo que eu tenho pra falar. O que vocês estão pra falar aí? Olha, cara, você falou lá que pra ter uma câmera profissional, o cara tem que ser ou profissional ou que ame fotografia, né? Cara, eu acho que eu tenho vontade de comprar uma câmera profissional sim, cara. E, tipo, sei lá, mano, eu só tiro foto bosta, né? Só tiro foto ruim, cara. Então, mesmo assim, eu acho que eu futuramente vou querer comprar uma câmera profissional também. Sim, é que pra você comprar uma dessas, né? Inclusive a gente tava tendo essa conversa com o Samu ontem. Não adianta você ter uma máquina daquelas se você não sabe operar ela, né? Exato. Então junto com ela vai ter que vir um curso ali de fotografia, né? É. Ou pelo menos umas aulinhas ali pra você saber operar. Saber qual tipo de... qual modelo, exato, quais as melhores, sei lá, lentes. Não sei, né? Nem sei exato, como que... Exato, exato. Mas fotografia é um belo hobby pra se ter, sim. É legal. Acho que uma coisa interessante que a gente aprende nesse podcast aí é que, assim como muitas empresas aí, o importante é perseverar, né? Não é desistir, né? Então, por mais difícil que as coisas pareçam estar, mas o importante é continuar aí, bola pra frente e é isso. Não desistir dos seus sonhos. Praticamente 99% das histórias de empreendedores que a gente vê, cara, a gente não vê um cara que acertou de primeira, né? Na primeira tentativa dele ali, ele já engatou um negócio que vale bilhões. Não, cara, ele deve ter tentado duas, três vezes, falido, sido demitido, sido rejeitado, até que o negócio tenha dado certo, né? Então, talvez essa não era a intenção desse episódio, mas pode ser que seja essa mensagem a passar aí pra galera. É isso aí. Bora para nosso encerramento aqui. A gente vai agora para os nossos e-mails, né? E-mail aqui dele, né? De senão outro, nosso grande Garcia Renato. Que o Samu vai estar lendo pra gente, que é o e-mail referente, né, ao episódio passado sobre a E3 e videogames. Olá, Papo de JapaCasters. Lembra quando a gente queria se gabar do videogame que tínhamos e colocávamos um jogo massa? Tipo, a apresentação do God of War no PlayStation 2. Todo mundo ficava impressionado. Eu vejo a E3 assim, apresentação de jogos pelo lado bom deles. Vale muito para apresentar para quem não é gamer. Para quem é, não impressiona tanto. Particularmente, eu ainda espero o lançamento do Detroit para comprar o PS4. Até lá, vou terminando os do PS3. Parabéns pelo episódio. Nunca antes eu tinha ouvido asiáticos falarem de algo além da Sony. Brinks. Abraços e sucesso. Oh, muito obrigado, hein? Valeu, hein, nosso amigo Garcia Renato. Nossa, é realmente... É, tem muitos... É que tem os fanboys aí, né? Os sonistas que não enxergam nada além da Sony. E é muito comum mesmo, assim como você falou. É muito comum ver pessoal aí que é fanático, assim, né? É, geral, 99% das vezes japoneses, né? Os japoneses de lá mesmo são, né? Tanto que lá as vendas são maiores do console da Sony do que do da Microsoft, né? Sim, sim. No é. Japão. Uma diferença esmagadora mesmo. E, bom, sobre a E3, né? É justamente isso mesmo, cara. É o showzinho ali pra empresa mostrar que é melhor que a outra ali, mostrar os menininhos de ouro, né, os lançamentos de ouro ali da empresa e tentar diminuir a outra lá. Essa parte aqui, cara, que ele falou da Sony aqui, quando eu tava lendo esse e-mail, foi uma das que me deu a inspiração aí pro tema desse episódio de hoje, que é realmente, cara, o que nem eu falei lá durante o episódio, os japoneses têm muito isso, né, eles são muito fiéis às empresas japonesas. Quando eles curtem mesmo uma empresa, eles vão com ela até o fim. Não só com a Sony, né, mas o Sony realmente é a mais comum mesmo. A gente vê, tipo, aqui mesmo no Brasil, né, se você vê... Eu, por exemplo, não lembro de ver um japonês ou um asiático que não tenha... Por exemplo, tem um Xbox. Acho que a maioria dos videogames que eles têm é realmente Sony. Né? Não sei se é coincidência ou não, mas parece mesmo. E aí eles ficam muito centrados mesmo naquele universo ali da Sony mesmo, Final Fantasy. E outras coisas do tipo. Então é isso aí, galera. Faça como o Renato aí, mande e-mail pra gente, mande comentários, né? Críticas, sugestões. Por exemplo, se a gente falou uma besteira no episódio, né? Você quer corrigir a gente, pode mandar, que a gente vai ler. Se tiver sugestão de tema, cara, a gente tá precisando. Vou dizer que ele tá precisando já, né? Com 15 episódios já, então a gente gostou bastante de tema. E às vezes a gente não sabe, né? Se a gente fala de uma parada que a gente gosta, mas nem sempre é uma parada que a galera quer ouvir, né? Então se vocês tiverem tema aí, sugestões, mandem pra gente, né? Não precisa ser exatamente algo que tenha a ver do Japão, né? Afinal, a gente não fica bitolado 24 horas Japão por dia, então a gente fala de outras coisas também, né? Se quiser que a gente comente aí o Campeonato Brasileiro, a gente vai comentar. Se quiser que a gente comente a novela das 8, a gente não vai comentar. Mas é isso aí, sugestões de temas também a gente aceita e qualquer outro tipo de feedback, e-mails, podem mandar. Quero agradecer o apoio massivo da galera aí, né? Hoje tá crescendo bastante aí, tanto em downloads aí, quanto em views, likes. A gente pede aquela força de sempre, né? De estar assinando aí o feed pra você estar recebendo todos os episódios, curtindo a página pra você receber também nossas novidades, nossos posts. E também anunciar, né? Nessa semana aí a gente lançou dois artigos aí do Festival do Japão e do Anime Friends, né? Dois eventos que vão estar chegando esse mês. Então a gente colocou lá a nossa expectativa pra esses dois eventos. O que você pode esperar, né? Tanto pra você que não foi ainda, quanto pra você que já foi, né? Que já meio que conhece e tá meio na dúvida. Será que vale a pena voltar lá? Então acho que é bem, bem legal essa leitura aí. Então você pode compartilhar, né? Se tá querendo convencer uma pessoa aí contigo, né? Só dá uma lida aqui. E, bom, vai estar rolando cobertura desses dois eventos também, né? Estão chegando aí. E é isso aí. A gente volta na semana que vem. Se tudo der certo, né? Nunca prometo, porque vai que dá uma zica aí. E, mais uma vez, valeu todo mundo que tá escutando a gente, desde o episódio número 1 até agora. Se você tá escutando pela primeira vez agora, escute nossos outros episódios. E é isso aí. Um abraço. Valeu. Falou. Valeu. Muito obrigado.